Capítulo 32. Os três amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que era inocente. Então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão, ficou irado. Indignou-se porque Jó se achava mais justo que Deus. Também indignou-se com os três amigos de Jó, pois não conseguiram responder a seus argumentos a fim de demonstrar que Jó estava errado. Eliú havia esperado os outros falarem, pois eram mais velhos que ele. Mas quando viu que não tinham mais nada a dizer, expressou sua indignação. Assim Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, disse: Eu sou jovem e vocês são idosos. Por isso me contive e não dei minha opinião. Pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Nem sempre os de mais idade são sábios, às vezes, os velhos não entendem o que é justo. Portanto, ouçam-me, e eu lhes direi o que penso. Esperei todo esse tempo ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto procuravam palavras. Dei-lhes toda a atenção. Mas nenhum de vocês provou que Jó está errado, nem respondeu a seus argumentos. Não venham me dizer: ele é sábio demais para nós. Só Deus pode convencê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Estão aí perplexos, sem resposta, sem terem mais o que dizer. Devo continuar a esperar agora que se calaram? Devo também permanecer em silêncio? Não. Darei minha resposta. Também expressarei minha opinião. Pois tenho muito a dizer. E o espírito em mim me impulsiona a falar. Sou como um barril de vinho sem respiradouro. Como uma vasilha de couro prestes a romper. Preciso falar para ter alívio. Sim, deixem-me responder. Não tomarei partido nem tentarei bajular ninguém. Pois se tentasse usar de bajulação, meu Criador logo me destruiria.